Só Eu há pouco disse-lhe que iríamos ouvir a música de... Aliás, primeiro que ouvimos, iríamos ouvir as meninas, depois os meninos, não é? Ora então, cá vêm eles. Os próximos três temas. Primeiro, de José Malhoa, vamos recordar Macarena, de 1996. Vamos depois recuar mais 10 anos, até 1986, para ouvirmos a música de Luís Manuel, Meu Nome é Luís, uma música bem dançável, e depois tendo em conta também que o ritmo é o original dos Modern Talking, que são, como já são conhecidos, um grande grupo de dança, e portanto vamos ficar com esta música bem dançável também para acompanhar Macarena. E para ficarmos por fim com a música de Zé Praias, A Velha Carrinha, uma música que certamente não vai passar despercebida. Sem mais demoras, vamos à música, eu já volto, até já. Macarena, gostaria que tu fosses a minha pequena. Baila comigo esta noite, Macarena. Macarena. Baila comigo esta noite, Macarena. Gostaria que tu fosses a minha pequena. Baila comigo esta noite, Macarena. Macarena. Macarena, coisa linda, coisa boa. Qualquer homem fica de cabeça à roda. É rainha pelas noites de Lisboa. Nas discotecas da moda. Macarena, coisa linda, coisa boa. Qualquer homem fica de cabeça à roda. É rainha pelas noites de Lisboa. Nem discotecas da moda. Baila comigo esta noite, Macarena. Gostaria que tu fosses a minha pequena. Baila comigo esta noite, Macarena. Macarena. Baila comigo esta noite, Macarena. Gostaria que tu fosses a minha pequena. Baila comigo esta noite, Macarena. Macarena. Macarena, Macarena, Macarena. Anda pelas amorenas toda a tarde. Macarena, Macarena, Macarena. Vai de férias em agosto para o Algarve. Baila comigo esta noite, Macarena. Gostaria que tu fosses a minha pequena. Baila comigo esta noite, Macarena. Macarena. Baila comigo esta noite, Macarena. Gostaria que tu fosses a minha pequena. Baila comigo esta noite, Macarena. Macarena. Macarena é a miúda mais moderna que desfila nas ruas da capital. Mais bonita que uma estrela de cinema. Deixa tudo a bater mal. Macarena é a miúda mais moderna que desfila nas ruas da capital. Mais bonita que uma estrela de cinema. Deixa tudo a bater mal. Baila comigo esta noite, Macarena. Gostaria que tu fosses a minha pequena. Baila comigo esta noite, Macarena. Macarena. Baila comigo esta noite, Macarena. Gostaria que tu fosses a minha pequena. Baila comigo esta noite, Macarena. Macarena. Macarena, coisa linda, coisa boa. Qualquer homem fica de cabeça à roda. É rainha pelas noites de Lisboa. Na discotecas da moda. Macarena, coisa linda, coisa boa. Qualquer homem fica de cabeça à roda. É rainha pelas noites de Lisboa. Na discotecas da moda. Baila comigo esta noite, Macarena. Gostaria que tu fosses a minha pequena. Baila comigo esta noite, Macarena. Macarena. Baila comigo esta noite, Macarena. Gostaria que tu fosses a minha pequena. Baila comigo esta noite, Macarena. Macarena. Esta noite, Macarena. Gostaria que tu fosses a minha pequena. Baila comigo esta noite, Macarena. Macarena. Baila comigo esta noite, Macarena. Gostaria que tu fosses a minha pequena. Baila comigo esta noite, Macarena. Macarena. Baila

E às vezes finge que não pega pra lhe dar um empurrão. Vai para ali aos solucinhos, quase arranca o alcatrão. Depois pra me impressionar, sabe lá do que é capaz. Até já chegou a dar 180 de marcha atrás. É uma alegria ter uma carinha assim. Nem passa bem o dia se não fizer algo por mim. Só uma vez tive receio, ainda me custa lembrar. Subiu a Serra da Estrela em minuto e meio, e eu sempre a travar. E às vezes X que não pega, tem a dar um empurrão. Vai para ali aos solucinhos, quase arranca o alcatrão. Depois para me impressionar, sabe lá do que é capaz. Até já chegou a dar 180 de marcha atrás. Às vezes fiz que não pega, tem-lhe dar um empurrão. Vai para ali aos solucinhos, quase arranca o alcatrão. Depois para me impressionar, sabe lá do que é capaz. Até já chegou a dar 180 de marcha atrás. Eita carrinha do... Eita carrinha do... Desse carrinha do... Ora bem, vamos para intervalo, mas antes tenho mais duas músicas para si. A primeira música é de Fernando Correa Marques, já é antiguinha, e chama-se O Regador. E eu vou explicar esta história, esta música, porque vai perceber que até tem a ver. Bom, sucintamente ele é posto fora de casa, não é? E então... naquela de vida amargurada, Susana Bragosa diz-lhe: arranja outra. E é então o tema que se segue depois, é precisamente esse de Susana Bragosa: arranja outra. Não arranjo nada. Não arranjo nada, vou-lhe dizer porquê. Porque não há melhor companhia que a Antena Web. Eu tenho a certeza disso. Nós damos de música como mais ninguém lhe dá. Vamos mais além. E portanto, não arranjo outra. Fique só com a Antena Web. Eu tenho a certeza que, mesmo sendo assim, pronto, na internet, e mesmo sendo uma rádio ainda a iniciar, aposto que está muito bem. Pelo menos, nós aqui fazemos tudo para que sim, e espero mesmo que sim, que esteja tudo bem, e que esteja na melhor companhia. Vamos à música, então, nesta emissão do Lusitana Paixão, Fernando Correia Marques, O Regador, e depois a voz de Susana Bragosa, com o tema Arranja Outra. Até já! Peguei no regador para regar o teu quintal. Logo apareceu teu pai e então tudo acabou mal. Peguei no regador para regar o teu quintal. Logo apareceu teu pai e então tudo acabou mal. Peguei no regador para regar a tua horta. Logo veio a tua mãe, meteu umas malas à porta. Para os pôr maduros e depois fazer limonada bem fresquinha, para bebermos à tardinha bem juntinhos só nós dois. Fiz então uma salada de fruta para comermos a acompanhar, mas a hortaliça estava seca. Quis também dar-lhe uma rega para poder apanhar. Peguei no regador para regar o teu quintal. Logo apareceu teu pai e então tudo acabou mal. Peguei no regador para regar a tua horta. Logo veio a tua mãe, meteu umas malas à porta. Tua horta está bem semeada, mas não tem ninguém para regar. Já tens as laranjas ressequidas, as alfaces já ruídas e os morangos a secar. Por isso tu precisas de quem trate, trate muito bem do teu quintal, para ter sempre a fruta bem bonita e o sabor da hortaliça.

Sonoplastia. Organização e realização de eventos. Um lugar de som e luz. Promoção de artistas e bandas. Decorações e sonorização de espaços. Um lugar de palcos e ornamentações. Serviços de DJ. Ecrãs gigantes. Karaoke. Orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos, estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Termine o dia da melhor maneira ouvindo a Antena Web. Às quartas e quintas-feiras, Carlos Bonaparte leva-o até à outra margem da vida. Outra Margem. Um programa onde a boa disposição se mistura com a música e as curiosidades como as efemérides. Outra Margem. Às quartas, das 21 às 22 e às quintas-feiras, das 20h30 às 22h. Só aqui na sua Rádio Antena Web. E estamos de volta na música portuguesa, nesta Lusitana Paixão, programa de sexta-feira, sempre, entre as 14 e as 16. Ora, hoje, o que é que há hoje? Há duas coisas importantes que não pode esquecer. Primeiro que às 22h há mais uma emissão de História da Cruz. É o sexto episódio, já começa a fazer-se história. Não pode perder o sexto episódio de História da Cruz. E se porventura perdeu o quinto, já sabe, pode ainda agora fazer download desse mesmo quinto programa, desse mesmo quinto episódio desta radionovela portuguesa, A História da Cruz. Também não se pode esquecer que hoje mesmo, ou seja, a cruzar entre sexta e o sábado, à meia-noite, estreia mais um programa, chama-se Live Set. Não pode perder, é mais um daqueles programas com música, para dançar, para se animar, para se divertir, porque é isso que é preciso. E se porventura vai ter de ficar em casa, por algum motivo, porque tem uma criança pequena, porque está doente, porque não tem com quem sair, então há que aproveitar, fico na companhia da Antena Web e isto acaba lá para as duas, portanto depois das duas ainda vai tempo, se quiser, de ver um filmezito, não é? Ou então para relaxar, um chazinho, não é? Eu sei que não combina muito bem com música de dança, mas quando a música acabar, como é lógico, não é? Vai sempre a tempo. Portanto, já sabe, hoje à meia-noite estreia mais um programa, chama-se Live Set. Vai ter muita, muita coisa boa nestas emissões aqui da Antena Web. Até porque domingo há outra estreia, o Times, e para a semana há um batido musical que tenho a certeza que vai gostar. Ah, portanto, ainda muita coisa a estrear. Prepare-se. E amanhã também, já agora, vai dar o segundo episódio de Tancredo e Trancado, uma série humorística bem divertida gravada no Brasil nos anos 50. Enfim, posto todos estes recados, digamos assim, que tive então para lhe dar, deixo-lhe mais uma sugestão. Por que não fazer um pedido para a Antena Web? Por que não sugerir-nos uma música? Por exemplo, escrever-nos para geral.radioantenaweb.com, dizer-nos o seu nome, deixar-nos a sua dedicatória, se pretender, solicitar também então a sua música com o respectivo nome do artista e nome do e nome da música. Depois, nas emissões do Outra Margem, à quarta-feira e à quinta, entre as 21 e as 10, aliás, entre as 9 e as 10 e as 8h30 e as 10 da noite, essas músicas irão para o ar. A sério, sinta-se à vontade, sugira, peça, nós estamos cá é para isso mesmo, para corresponder aos seus pedidos, ou pelo menos a tantos quantos forem possíveis. Vamos continuar com música portuguesa, agora um pouquinho mais calma do que na parte anterior. Vamos ficar com três musiquinhas bem interessantes. Primeiro, numa versão mais slow, digamos assim, uma versão, enfim, diferente, a música de Susana Félix, Mais Olhos que Barriga. Depois vamos jogar a cara ou coroa com Adriana, para ficarmos por fim com a música de Jacinta e do seu trabalho convexo à música de Zeca Afonso. E vamos ficar com o tema A Morte Saiu à Rua, uma interpretação brilhante desta cantora jazz da música portuguesa, Jacinta. Depois eu volto com mais música. Eu tenho a certeza que ainda assim terei aqui coisas novas para lhe mostrar. Então, até daqui a alguns minutinhos, eu já volto. Até já. O tempo é esse bandido clandestino, salveador dos estrada. Espera pro diabo que o leve. O tempo tem mais olhos que barriga. Ensino os dedos de rameira, remexendo em tudo, muito embora. Seja sem prazer que tudo queira. Trinque e deixa-me. Fora. O tempo de dizer a vida é breve. O tempo de viver há quem o diga. Só espera pro diabo que o leve. O tempo tem mais olhos que barriga. O tempo de dizer a vida é breve. O tempo de viver há quem o diga. Só espera pro diabo que o leve. O tempo tem mais olhos que barriga. Tempo que se esconde de emboscada, o tempo que te foge a sete pés, o tempo que no fim não vale nada. O tempo de dizer, o tempo de viver, será, cara ou croa, será, cara ou croa, será,

aquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal. Eu sou da bicorre com o clarido céu. Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Estamos nós, depois desta brilhante música de Jacinta, A Morte Se Eu à Rua, uma música, enfim, não de Jacinta, como é lógico, mas aqui na sua interpretação. Vamos para mais duas músicas. A primeira é a música de FF, Fernando Fernandes. O Jogo Recomeça é o trabalho que agora lança e o tema que nos apresenta chama-se Quero Te Amar, Mas Não Sou Capaz. Depois vamos ficar com o tema Viagem, na voz de António Variações, um tema também, enfim, muito, muito interessante, tem uma letra bastante interessante, tal como a música de António Calvário e o seu Vagabundo, é também outro dos temas que nós vamos passando daqui de vez em quando. E que nunca é demais recordar. São três temas os que se seguem agora nesta emissão. Engraçado. Ora, exatamente, engraçado. Pela segunda vez nesta emissão, e agora foi sem querer, raparigas, rapazes, está bem. Bom, mas vamos à música. Estas três musiquinhas que realmente nos fazem, nos darão que pensar, nos permitem fazer viagens. É um bocadinho essa a ideia daquilo que se segue aqui no Lusitana Paixão. Três musiquinhas e eu já volto até daqui a alguns minutos.

Estas músicas tão giras que acabamos de ouvir, música boa portuguesa. É sempre bom ouvir canções portuguesas cantadas em português. E estes três temas são, enfim, muito interessantes do meu ponto de vista, são muito interessantes e não quero mais ouvi-los. Ora bem, vamos então para um intervalo, mas antes há mais três musiquinhas. É verdade. Vamos ficar primeiro com os Lua Extravagante, os míticos Lua Extravagante, e o tema Adeus ao Serra da Lapa, do álbum Lua Extravagante, também, de 1992. Um grande, grande trabalho. Depois vamos ficar com a música de Sara Tavares, do álbum Xinti, e o tema chama-se Queda Livre. Sara Tavares, que para quem ainda não sabe, teve um tumor há pouco tempo, um tumor benigno no cérebro, foi operada e está agora a recuperar. Todos os seus concertos foram cancelados, todos os concertos até maio foram cancelados. Foi um susto, um valente susto que apanhou a nossa querida Sara Tavares, que completou não há muito tempo 32 anos de idade. Uma cantora ainda bastante jovem e com ainda muito para dar. Já viu? Começou há 16 anos, tinha então 16 anos quando começou no Festival da Canção e com Chamar a Música. Uma grande artista que anda ainda hoje nos palcos, agora, enfim, em repouso, mas o pior já passou. Vamos então aqui recordar a música Xinti, aliás, a música Queda Livre do álbum Xinti. E depois vamos ficar com a música de Fausto, chama-se Judite, e é, imagine, do álbum Histórias de um Viajeiro, aliás, Histórias de Viajeiros, assim é que está correto, Histórias de Viajeiros, de 1979. Já lá vão 31 anos sobre o lançamento deste LP, que a Antena Web tem em mãos e que vai passar a tocar agora, quer dizer, depois da música de Sara Tavares. São estas três músicas que vão então anteceder o intervalo. Primeiro a música dos Lua Extravagante, Adeus ao Serra da Lapa. Depois Sara Tavares com Queda Livre. E por fim a música de Fausto e o tema Judite. Eu volto então depois de um intervalo. Até daqui a pouco. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Para a cuca na minha cuca, escuta. Está de sítio, procura fagulho, onde se fonte deste fogo de ofício transmutante que me percorre de norte a sul. Silêncio até o reconheço. Silêncio fino, respira, rouba meu chão, descalça meus pés, coração. Regressa a alma que se alinha radiosa. Eu, ela, sua própria queda em luz. Já fiz uma viagem longe. Longe fui sem sair do sítio. Dei a volta ao mundo na curva redonda do teu gingado. O amor é lindo, o amor é belo, o amor é sábio, o amor é titi. Tua beleza brilha todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tantos humores, tanto sabor. É tutti frutti. Desvairada no meio da noite, febril, correndo pela cidade. Persegues meus passos vadios no ardente ciúme dos amantes traídos. Espreitas o fundo da escada à entrada da porta no escuro das ruas. Procuras saber o segredo de novos amigos, de outros confidentes. Vigias-me o sono tão leve e sacodes-me os ombros no melhor do sonho. Apalpas em vão os meus bolsos, tu cheiras-me o corpo, apertas comigo. Revistas as minhas gavetas, armas têm protetora da Santa Família. Disfarças por todos os lados, nos salões, nos bares, andas às escondidas. Mas deixas por todos os cantos o perfume rosqueiro da mundana chatice. Judite, recordas-me a outra? Recordas-me a outra senhora? Tu lembras-me a louca da velha Judite, às voltas pela cidade.

simplesmente de arrepiar. Uma música muito bonita. Vamos ficar depois com Amor Intemporal, de José Alberto Reis, para ficarmos ainda com outros dois temas. Primeiro, Ao Tempo Volta Para Trás, de António Mourão, e ainda SOS, das Grande Cocktail, esse grupo que fez muito sucesso nos anos 80. E depois eu vou voltar, porque estamos a caminhar para o final da nossa emissão, mas, enfim, ainda há tempo para estas musiquinhas e para mais algumas. Vamos então ficar com estes quatro temas. Eu já volto até daqui a alguns instantes. Mais e mais sonhos.

tempo volta para trás. Mata as minhas esperanças vãs, vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Antena Web, ao alcance de um clique. Bom, ficamos então com estas 5 musiquinhas. Eu, antes de mais, peço desculpa, caro ouvinte, foi muito tempo sem dar notícias. Eu sei, houve aqui um pequeno problema técnico e lá teve que pôr 5 músicas seguidas quando eram supostamente só 4. Acrescentamos à música, às 4 músicas, a música de Tony de Matos e o tema Sou Romântico. Mas cá estamos e vamos agora para um outro Tony, este com uma longa carreira, Tony Carreira. O tema chama-se Deixem-me Cantar. É um tema que, de certa forma, é uma chapada de luva branca em todos aqueles que, ao longo dos últimos anos, foram tentando deitar abaixo Tony Carreira, que no final de 2008 lançou este Homem Que Sou, este grande trabalho musical. Eis então o tema Deixem-me Cantar. E depois eu volto para animarmos mais um bocadinho até o final desta emissão. Não são palavras que o tempo desfaz, iguais àquelas que li nos jornais, que me amordaçam o peito e me tiram o brilho nos olhos. Nem as mentiras que alguém inventou, de quem deseja e nunca lá chegou, que fazem sombra e apagam a luz do meu palco de sonhos. Não vale a pena falarem de mim, porque a verdade vem sempre no fim, e a injustiça não vence batalhas, nem vence os meus sonhos. Deixem-me cantar, fazer aquilo que me faz. faz feliz e que no fundo foi sempre o que eu fiz. Com humildade ontem, hoje e sempre. Deixa-me cantar de madrugada, acordar a sorrir e adormecer, acostar mais de mim. O resto é-me indiferente. Não são rumores por baixo de um véu para me ferir e fazem mal aos meus, que me enfraquecem a alma e me tiram a fé com que eu sigo. Nem frases feitas somente a pensar nos meus aplausos que querem roubar, que deixam marcas tão grandes que tirem a paz com que eu vivo. Crucificado eu cheguei a estar, mas quem me ama soube me julgar. Para eles canto e enquanto quiserem eu nunca desisto. Deixem-me cantar, fazer aquilo que me faz feliz e que no fundo foi sempre o que eu fiz. Com humildade ontem, hoje e sempre. Isto é-me indiferente. Depois deste momento mais sério, depois desta música mais séria, vamos lá animar, porque é preciso, vamos animar como deve ser. Vamos ficar com um malhão na voz de Jorge Ferreira, para depois ouvirmos outro malhão, que é o Malhão do Beijo de Zé Amaro. Há algum tempo, creio que há duas semanas, passou aqui na Antena Web como momento do YouTube do Alma Lusa, mas é um tema que está a fazer tanto sucesso que só nos cabe a nós passar. E mais nada, música de Zé Amaro, o Malhão do Beijo, antes o Malhão de Jorge Ferreira. São então os dois temas que se seguem e depois vão as minhas despedidas. Mas para já, estes dois temas, vamos animar, é isso que importa. Até já! Visitei a Casa Branca, visitei a Casa Branca, em terras do Tio Simão. Em terras do Tio Simão, e enquanto lá passeava, pediram-me uma opinião. Qual a diferença que há entre dois homens de agora, o bucho que agora está e o Clinton que foi embora? Respondi ao meu ver, são de extremas naturezas. São de extremas naturezas. Um fez montes de poupanças e outro montes de despesas. O Clinton ensina muitas. O Clinton ensina muitas. Mas só quando convidado. Mas só quando o convidado, mas o bolso vai a todas e até onde não é chamado. O Clinton até tocava, o Clinton até tocava um saxofone alegremente. Mas o bolso também toca nas algibeiras da gente. O bolso não tem presença, o bolso não tem presença, mas passa bem disfarçado. Passa bem disfarçado e quando se põe de pé parece que ainda está sentado. O Clinton foi homem certo, o Clinton foi homem certo, sem nada de parvalhice. E até foi bem generoso e a Mónica sabe disso. Pois estes dois camaradas, pois estes dois camaradas juntos fazem duas peças. Juntos fazem duas peças, a meu ver nem um nem outro cumpriram suas promessas. Comparo muito a política, comparo muito a política com a mecha maltratada. Mecha maltratada, rebenta dá muita flor, mas fruta dá pouco nada. Mais música na Antena Web. Na testa nas canelas. Dei-lhe um beijo nas canelas. Ela disse mais acima. Mais acima é que estão elas. E então eu fui mais acima. Dei-lhe um beijo no joelho. Ela logo respondeu: estás perto do aparelho. De fecharmos o Staminé, é o adeus desta edição do Alma Lusa, a sétima emissão, o sétimo programa. Aos poucos e poucos a Rádio Antena Web vai crescendo nos dias, nas emissões, nas músicas, vamos crescendo, e isso se deve a si, caro ouvinte. É que é mesmo assim que se deve este crescimento. Sabe que nós já somos ouvidos com frequência, não só em Portugal, mas também e muito no Brasil, e também nos Estados Unidos da América, onde já contamos com alguns ouvintes e assíduos. E para todos esses, vai um grande abraço, para todos esses e de outros países que nos ouçam eventualmente, vai um grande, grande abraço. Infelizmente este Lusitana Paixão vai mesmo ter que ficar por aqui, mas eu prometo voltar para a semana. Para já, o tema que vai fechar esta emissão é um tema de uma cantora que está agora a nascer para a música. Chama-se Nádia e apresenta-nos o tema Pontes Entre Nós. É desta maneira que finalizamos, com Pontes Entre Nós. Pontes que, como é lógico, nos unem a mim e a si, caro ouvinte. Então, Nádia, com esta música Pontes Entre Nós, eu despeço-me. Até para a semana. Quanto ao próximo programa em que eu vou estar, será o Alma Lusa, e portanto, da minha parte, então, até amanhã. Quanto ao Lusitana Paixão, até para a semana, como já sabe. Um forte abraço. Fique bem, fique com a nossa rádio, a Antena Web. Eu tenho o tempo, tu tens o chão. Tens as palavras entre luz e escuridão. Eu tenho a noite e tu tens a dor. Tens o silêncio que por dentro sei de cor. E eu e tu perdidos e sós, amantes distantes que nunca caiam as pontes entre nós. da paz. Tens a loucura que amanhã ainda te traz. Eu tenho a terra, tu tens as mãos. Tens o desejo que bate em nosso coração. E eu e tu, perdidos e só, amantes distantes, que nunca caem nos pontos em comum. Caem os pontos.